Salvador. Boa tarde, seu Ronaldo, 24, boa informação. Nove, dois, quatro, chegada Mário, desceu para o 060. Controle o 2230 após Arbor, autoriza a conquista, senhor. 2230, manteu o perfil? Perfeito. Do 2230, após Arbor, está autorizado a Vitória da Conquista. Após Arbor, Vitória da Conquista 2230. Salvador, 3590. 3590. 403, pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. 1600, desça para 2000 pés. Ajuste 1098, livre da restrição em TAP, reponto estabilizado no localizador. 2008, chamada restrição em TAP, tem resposta estável, vou no 600. 1924, desça para o 050. 4050, hein? Afirmativo, gol 1924, 050. Positivo, 1924. Salvador, boa tarde, 35240, vai livrar o serviço de cruzeiro. TP 5240, chegada a mão, reposto pronto para descida. Ok, na mão, está no ideal de descida, sim, está X-ray. Gente, desça para o 060, TP 5240. E aí, desce para o 060, TP 5240. Está na vertical do Iguatemi, está autorizado, vai com o Pro da Inmar. Confirme, Tango de Bravo. Está na vertical do Iguatemi agora. Gente, Luder mantendo 500 pés, Tango Índia Bravo. Mantendo 500, Tango Índia Bravo, senhor. 89 da Azul, frente da X-Ray. Zero? 89 para Vitória. 4089, é, Alfa em curso. Alfa não, é a X-Ray. Altímetro 1018. Salvador para Vitória, já aprovado 3000 no mundo para copo, só está em direção. Opa, não se escuta a hora que quiser. Vou na pro do marcador externo, mantendo 500 pés. Quente? Tá mantendo o marcador externo, mantendo. De autonomia, alterna Salvador. Piado, táxi autorizado, em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-0, chamará a torre 1-8, decimal meio, altímetro 1-0-8, boa viagem, trip 5-4-9-0. Autorizado, vou chamar a ponte de espera 1-8-6, trip 5-4-9-0. O tal Salvador, AB 6721, está no gate 4, com a UIC, autorização Fortaleza. 6721, Fortaleza, já aprovado, aguarde igual. Firme, pro 6721 aguardar? Afirmo, já tem autorização, número 2 para cota. Sente, obrigado. Azul 4089, pronto para cota. Pronto, vamos lá. Azul 4089, aprovado, Vitória. Vitória do Espírito Santo, nível de voo 360. Decola, pista 10. A rota será em Upper 50, eu após Upper 50 novamente. Pista 10, decola. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2000 pés da terceira milha, após curva A, direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda direto, Eudes. Controle 120, décima 8, torre 1-8-6, o transponder 5-1-5-3. Legal, autorizado então, 360 para Vitória, decolo da pista 1-0, após 2.000 pés, ou 3 milhas, curva direita, perfil da Euleda. Nossa rota vai ser Upper Whisky 50, Eudes, Upper Whisky 50 novamente, controle Vitória 208, 1-1-6, 1-1-8, decimal 6 é a torre, 5-1-5-3 o transponder. 5-1-5-3, seu transponder, portão 3, em ponto, azul. 5-1-5-3, center. 08, vento no 40 grau, 07 nós, Tango de Bravo. 118, 1008, chamará na final, Tango de Bravo. 1540. Na parte sem alta, transfira todos, 86, 1018, com viagem 30. 118,6, obrigado. Webjet 6721, para a Cobra. Copio 21. Jet 6721, aprovado, Fortaleza, nível de voo 330, via Upper, Zulu 9, pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas. Após curva esquerda, perfil de subida, Momo, Córrego, transição, Froti, controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 612, transponder 5163. Caso tem Crabbe 6721, autorizado Fortaleza, 330, perto do 19, decola da 10 por esquerda, Momo Frot 208, 262, 5163, transforma. 5163, o portão 4, pronto, vai ver. Canal, obrigado. Mandou o gol no 600, uma milha e meia para o externo, bateu e travou. Segundo 600, tráfego avistado, justo no 018. Por gentileza, confirme. Tem baixo travado, senhor? Afirmo, bastante travou no 08, ajuste, gol no 600. Sente no 606, reporta o tráfego, à sua esquerda, aproximando-se do aeródromo próximo aqui a Salvador, mantendo 500 pés, já livrou o seu eixo de aproximação, o senhor tem pouso autorizado, senhor, piscina 0, vento de 60 graus com 079. Sente, livre pouso no 0, gol no 600. No 600, somente para informação, existe uma viatura da Infraero na cabeceira oposta, cabeceira 28, que está procedendo com soltura de fogos para espantar alguns pássaros lá, ok? Sim, obrigado, gol no 600. Índio Bravo, não há tráfego a reportar. Chame no solo controlado, vento em Salvador, 150 graus, 089, ajuste 1018. Na cortiça final, chamará no controlado, Tango Índio Bravo. Tipo 5490, Lima tem piscina 0. Lima tem não no 0, 5490. 5240, desça para 4 mil pés, ajuste 90, 18. Sim, desce para 4 mil pés, desce 5240. Solo em 121, decimal 9. Não controlado para o corte, estando de Bravo. Gente, Bravo, 05, a frequência livre, senhor. Bravo, boa tarde, meu amigo. Bom descanso, Bravo. Boa, 924, estabilizado? Estabilizado, 924. Sente, chame torre, 118, decimal 6. 18,6, boa, 924. Vento no 50 graus, 089, ajuste no 018. Fica liberado, autorizado, decolar para o 0, senhor. Autorizado, está iniciando a 540. 00, boa tarde. Táxi autorizado, Alfa Juliette, parte 1 no portão 9. Alfa Juliette, portão 9, pelo menos 00. Bom, chegou 169. Quatro, eu tô em 924, transferindo, passo com esse carro, baixo esse corpo. Copiado, 924, tráfego avistado, ajuste no 08, check trem. Baixo esse corpo. 924, autorizado pouso na pista no 0, vento de 150 graus com 089. Autorizado pouso, pista no 0, pro colo 924. Trip 5490, decolou aos 06. Chama agora o controle de Salvador, frequência 120.8, dá volta. 308, obrigado, 5410. Controle Salvador, muito boa tarde, 35490. Trip 5490, contato radar, soprou 200, perfil da Momo. 00, perfil da Momo, Trip 5490. Trip 5240, desça para 2 mil pés, ajuste 108, autorizado final LSX e reporte estabilizado localizador. Desce para 2 mil pés, oportunidade estabilizada, Trip 5240. No localizador visual com o campo, Trip 5240. Trip 5240, complete aproximação final, torre 198 decimal 6. 186, grato, 5240, Trip. Boa noite, permissão, gente, X-Ray, autorização na caixa. Aracaju, já temos aprovado 230, X-Ray confere ao título 098, o portão 612. Pronto para copiar? Tá pronto, siga. Só instantinho, vou taxar um tráfego da companhia que liberou a pista, só instantinho, beleza. É problema. O 924 escuta solo? Ainda não avistado, ajuste no 08, continue a aproximação, senhor. Reporte externo, trem baixo travado avistando o 5240. Ok, continua a porta na aproximação, reporte para baixar travado 5240. Aperto. Aprovado Aracaju, nível de voo 230, via... Correção, Aracaju 230, pista 10 decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva à esquerda, cumpre perfil subida Pulca, Jama após Aracaju, controle 1, 20, decimal 8, torre 18, decimal 6, acione o código transponder 5164. Positivo, autorizou Aracaju 230. Decola da 10, mantém a proa da pista até 2000, terceira milha, curva esquerda, cumpre o perfil Pucajamo, Aracaju. Uma proa de Salvador é 208, a torre 26 e o transponder é 5164, o gol 1806, muito caro. Porta meia, chame pronto, puxar, acionar, gol. Vai chamar. Salvador, boa tarde, é o 1754 da Gol, da Sente da X-Ray para cópia de autorização Campina Grande. X-Ray confere 1018, Campina Grande, aprovado 390. Pronto para cópia, porta 8? Por favor. Aprovado, Campina Grande, nível 390, via Zulu 0, Neuma, após direto Campina Grande. A pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou afastar-se 3 milhas. A terceira milha, curva esquerda, perfil subida Pouca, Jamo, transição Zipar. Controle em 120.8. A torre 718.612. Transponder 51.65. Gol 1697. No zero, após 2000 pés ou 3 milhas, curva esquerda, Pucca, Jamo, Zipar, 1208, controle 118.62, 5165, transponder, gol 1754. Portão 8, reporte ponto, para puxar essa, né? 1754, obrigado. 7721 no 4, reporte táxi, tornamento. Portão 4, aprovado, reporte táxi, né? 721 no Eber. Realizado, 721. Solo Salvador, é o 4089 da Azul, no 3, pronto para puxa acionamento. 089, no setor número 2, já temos autorizado o 737 Webjet à sua esquerda no portão 4. Após a liberação, será autorizada. Na posição, se der acionamento, em marcha lenta, autorizado. Tá, gente, então, obrigado. Está na escuta 4089. Confirme a razão de subida. 90, segundo 490, subindo 1000 pés por minuto. Tá. A gente informa o tráfego na sua posição de 1 hora a 17 milhas, cruzando de voo 080 para 4000 pés. É um Boeing 738. Tente o trip 5490. Gol no 697, informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 16 milhas, cruzando de voo 080 para nível de voo 200, uma TR-72. Tente no 697. P5490, autorizado voar direto Petrolina. Show de bola, muito obrigado. Direto Petrolina para o trip 5490. No 697, desça para 2 mil pés, ajuste 1098, autorizado final LS, reposto estabilizado localizador. Autorizado 2 mil pés, autorizado de LS no 697. 3566, desça para 050. 050 para 3566. Ingressa Alfa, na sequência Kilo, Pat 3, remota 04 do Pat 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, remota 3 do Pat 3. Olá, Web 6721, acionado no 70-1330, recife, tá? 70-1330, alterna? Recife. Recife, táxi centralizado direita via Índia, ponto espera no 0, torre 18.6, altímetro no 0, no 8, boa viagem, 721. Direita Índia, ponto espera da 10, 18.6, no 0, no 8, muito obrigado, boa tarde. Buena. Portadora 603 03 de terceira antena Aracaju, de Salvador para Paulo Afonso, Serra Bravo, Uniforme Foxtrot. O nível é o 090 via Whisky 1. Tá no pátio da Aristar, decola pistão 7, a curva à esquerda, perfil de subida, lotar. Controle 1208, torre 186, transponder 5147, India Mike Alpha. Aí decola 1021. Torre 186, o controle 120.8, 120,8, e o transponder 5147, 51, a boa ideia, mais 47. Está 03POB para acionamento, táxi decolagem, torre 186, altímetro no 098, boa viagem, Índia, Mike Alpha. Mike Alpha, livre ingresso, chame a área pronto para decolagem, pista no 7, de Mike Alpha. Sou 4089, estamos com Uno 10 a bordo, 2:36 autonomia, alternamos com fim. Uno 0, 2:36, Charlie Fox alternado, táxi autorizado à direita via Índia, ponto espera no 0, 2:18,6 altímetro, Uno 0, Uno 8, boa viagem, azul 4089. Bem autorizado, táxi da ponto espera da Índia. Táxi via Índia, ponto espera da 10, 1018 ajustado, 4089, obrigado e bom dia. Recife, 2545, Centonário, 2085, obrigado, 3520. Ficou 1697. Boa tarde, 1697, tráfego do estado, ajuste no 018, cheque trincher. Vai estar travado. 1897, tem pouso autorizado na pista no 0, vento 1970 graus, 09 nós. Pouso autorizado na 10, voo 1697.